junto às águas puras vem fazer-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor, refoge o coração. E chegar da vida temporal, com ele firme eu estarei, sem recear o mal. Eu tenho proteção Salvador, bondade e graça, pois a quem me seguirão, e na presença do Senhor terão.